um honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos e filhas, o texto de hoje, esse texto de João, fala de Jesus em Jerusalém, falando de si mesmo. Na verdade, o grande grão de trigo é ele, que há de cair na terra, o Santo Sepulcro, e depois do terceiro dia, germinará, ressuscitará. Se o grão de trigo não cai na terra, morre e fica só. Às vezes nós temos uma falsa ilusão da vida, como se precisássemos guardar a vida, proteger a vida. Ninguém precisa proteger a vida. Ninguém precisa guardar a sua própria vida. Quanto mais você abrir mão dela, quanto mais você doar a sua vida, quanto mais você entregar o seu viver, mais você receberá de Deus. Tanto aqui que me vem a oração de São Francisco: Mestre, fazei que eu procure mais amar que ser amado, perdoar que ser perdoado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é amando que se vive para a vida eterna. É o inverso que o mundo prega, é o doar-se, é o voluntariado, é o fazer na gratuidade, é você fazer o bem e não olhar a quem. Se você fez o bem, a pessoa acolheu mal o bem que você fez, o problema não é teu, é da pessoa. Mas no teu coração, o teu ponto de partida, o teu agir foi centrado em Deus. Senhor, fazei que eu procure mais amar que ser amado. Repita comigo essa oração. Ó Mestre, fazei que eu procure mais amar que ser amado, perdoar que ser perdoado. Senhor, que eu possa compreender que amando que eu vivo para a vida eterna. Amém. Escute o que foi deixado como testemunho de vida na plataforma. Osvaldo Alexandre Guilherme. Sou de Sinop, Mato Grosso. Ouço o seu programa pela Rádio Band. Eu tenho uma sobrinha de nome Francineide Guilherme da Silva. Ela tinha uma série de tumores malignos. Tinha um tumor no ouvido, outro debaixo do dente maxilar, outros três no pescoço e mais um tumor entre o coração e o pulmão. Ela fez o tratamento em Campinas, na Unicamp. Os médicos descobriram a doença dela em outubro. Finalmente, a cirurgia foi marcada para o dia 26 de fevereiro. Os médicos disseram que humanamente iriam fazer o possível para prolongar os dias dela. Eu, mais precisamente, na novena de Nossa Senhora das Graças, pegava a água que havia sido colocada do lado do rádio e banhava a minha cabeça, como se estivesse banhando a cabeça da Francineide. A cirurgia foi feita e os médicos disseram: não sabemos o que aconteceu, mas os tumores desapareceram. Amém. Passados 2 dias, ela estava em casa de alta e uma semana depois, recebemos a confirmação de que não era preciso nem uma sessão de quimioterapia. Obrigado, Nossa Senhora! Obrigado, Jesus! Obrigado, Padre Reginaldo Manzotti, por ensinar a gente a rezar. Obrigado, Jesus! Amém! Louvado seja Deus, filho. Um abraço a Sinop. Senhor, vamos pedir a Deus pelos casais, filhos e filhas. Olha o que eu estou lendo aqui do site. Padre, eu estava no clube jogando conversa fora com um colega de hidroginástica, quando de repente chegou uma outra colega dizendo: vocês já ouviram um padre na Rádio Colmeia de Cascavel? Olha, gente, foi bom. Padre, ninguém disse nada a ela. Mas no dia seguinte, eu liguei um radinho velho, portátil, enquanto fazia meu trabalho. Hoje, eu não vivo sem escutar seu programa. Já faz parte da minha rotina de vida. Desse dia em diante, nada mais foi como era. Melhorou tudo. Obrigado, padre, por entrado na minha vida. Rosângela, de Cascavel. Rádio Colmeia, de Cascavel. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Volta para ela. Abençoai a água e a família. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã, na hora da misericórdia.